momento já passou, quase nada nesse mundo se modificou. Fico grilado a olhar e não ter coisas maneiras para contemplar. Quantas traições devemos suportar? Anoiteceu, são muitos os chegados que temem sair de casa. Se tivesse como sair voado e não tivesse uns otários que atrasam os lados, ficaria só de boa, sente o meu recado. Notícias de chacinas, tiroteio, maus políticos, corrupção, muito peixe grande nos enganando. Alguns políticos falam, mas é tudo traição. Como pode um país como o nosso haver fome, sede, tanta pobreza? Quantos pais de famílias não tem nada para colocar em sua mesa? É. Nosso futuro está morrendo mais cedo. Esse é os berros de alguém que tem um certo medo. Medo que as paradas piorem, que nada melhore. Por isso eu peço. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Uma guerra diária, só que não percebemos. Alguns nos excitam e exigem que nós lutemos. Às vezes me pergunto o que é certo ou errado. Sinto que o nosso povo perdeu as trilhas, por isso tantos estão calados. Alguns falam, extrapolam, mas sinto que é tudo em vão. Nas ruas, nos guetos, muitos levam uma vida de cão. A política, a religião, as doutrinas, nada resolverão. Só você, com o seu conhecimento, daria solução àqueles que são seu. Muitos estão gastando, esbanjando muito dinheiro. Pagam aquela fortuna para viajar em um cruzeiro. De onde vem essa grana? É, da trairagem dos gatos, é lógico. Penitenciária cheia lotada, os caras ficam na pior, parecem um zoológico. Revoltar-se de nada vai adiantar, argumentar tão pouco resolverá. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo.